Começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu entro no campo de batalha em busca da conquista dos Sete Mares. Olha só, que da hora. É muito ruim fazer ao vivo isso, cara. Ele tá muito nervoso. Eu sou o Xande e eu cansei de apanhar do First Mate, né? Caraca, todos os jogos, cara. Todo jogo eu morro pro First Mate, né? Eu não aguento mais. Não aguento mais ser o capitão também. Não aguento mais esse jogo. Não, calma aí, o capitão na última fui eu. É verdade. E eu também apanhei pro First Mate. Ah, pronto. Todo mundo apanha do First Mate. Aqui é a Jéssica e eu aqui comecei a fazer umas escavações, cara. Eu achei uns bagulho da hora. Vocês querem louco. Aí? Não, vocês querem trocar por comida? Não? Não. Droga. Chegamos aqui a mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez um formato muito diferente. Estamos gravando ao vivo, né? A galera vai interagir ali no chat. A gente vai pegar alguns comentários pra trazer aqui pro podcast. E a gente vai falar das nossas jogatinas recentes de novo. Teve vários jogos que a gente quer falar aqui. E a gente já pode começar já falando sobre jogos interessantes, mas vamos subir a musiquinha na edição, né, claro. E a gente volta na sequência. Sabe o pior? Eu sempre, a hora que você fala rola os dados, eu ouço os dados rolando, cara. Eu também penso nisso. Eu me imagino jogando os dadinhos, tá ligado? Eu vou começar falando nesse podcast aqui de um jogo que começou um financiamento coletivo hoje, nesse dia da gravação desse podcast. É um jogo nacional, de autoria do Thiago Melo, do Royce Melo e do Ney Alencar. E, cara, é o Pelagos. É um jogo bem interessante. A gente teve o primeiro contato dele com esse jogo lá na World RPG Fest no ano passado. E foi bem interessante. A gente gravou com o Thiago lá durante a cobertura, falando sobre o jogo em si. A gente jogou uma demo, mostrando as mecânicas principais, né? Que é um jogo interessante. O jogo, ele se trata de exploração marítima como o seu tema principal. Ele tem várias mecânicas e várias abordagens que você pode fazer. Primeiramente, você controla uma de quatro nações e você se coloca no papel de um avatar, que vai te dar habilidades especiais. E cada uma das nações vai ter avatares especiais e você escolhe qual você vai utilizar para a partida. E as nações, elas são divididas mais de exploração, mais para você controlar o mercado, o comércio, e também tem um lance que você pode ser mais bélico, fazer um combate de navio, um combate de abordagem, que você pode seguir através da orientação que você faz com a sua nação. Não que você precise fazer isso, porque ele é um jogo assim que ele tem vários caminhos para a vitória, né? É assim, ele é um jogo que, se você olhar ele para mesa, você vai ver um jogo modular, e cada um vai ter seu board de jogador, onde ele vai ter o board principal como o board da sua nação. Esse board da nação, ele vai ter um espaço ali para você colocar o objetivo da sua nação, o seu avatar e o seu porto. E depois, quando você vai explorando, você vai construindo navios. Você começa com um navio de nível 4, tem navios de nível 1 até 6, e cada navio que você tem, ele vai ter vários atributos em relação a casco dele, praticamente a defesa dele, vai ter a questão dos canhões, vai ter a questão também do número de tripulantes que ele pode ter. E conforme maior a classe desse navio, né, 1 e 2, você vai ter que ter oficiais, ou às vezes até oficiais especiais, que você pode ter, por exemplo, capitães, você pode ter pessoas de autarquia militar, e vários desses tripulantes que você tem, não só oficiais, você pode ter também civil, por exemplo, um botânico que vai ter vários skills, vários atributos, né? E o lance desse jogo é que você vai explorando esse mapa que tem várias ilhas, vários espaços de mares que você vai em busca de aventuras, de desafios, até mesmo de exploração. O lance é o seguinte: você pode fazer muitas coisas nesse jogo. Uma é, quando você sai do seu porto, você pode já aproveitar, abrir uma carta de comércio, né, de entrega de material, pra você ver se seu navio atende aqueles pré-requisitos. Que é o seguinte: se você atende, você vai lá, coloca um marcador de tempo nele. Se você entrega dentro do tempo viável, ou vai descontando o tempo mesmo dos marcadores, você vai conquistando 10 pontos por tempo que você não usou pra entregar aquela encomenda. Outra forma de você também pontuar nesse jogo é você indo numa ilha e você fazer uma exploração. Você verifica se você atende os atributos, os pré-requisitos daquela ilha, e você faz uma exploração. E normalmente a exploração abre um deck de evento de exploração, você abre, você rola um dado e você verifica o resultado. Então você tem casos diversos. Seja você encontrando situações reais, situações mágicas, né? Por exemplo, o labirinto de um gigante. Você entra lá, ou uma ilha da tartaruga. Então, nesse sentido, ele é um jogo bem temático, assim, pra quem gosta dessa temática de exploração marítima, até mesmo de pirataria, que você pode se focar, né, em atacar um amiguinho, até mesmo você... Você apontou pra pessoa errada agora. Atacar um amiguinho, né? Que o seguinte... Ah, eu nunca fiz isso. Não! Ele atende várias coisas. Até aquele amiguinho que gosta de jogar sentado na dele, explorando, enquanto aquele que vai em cima dos outros, outros vai tentando atrapalhar as missões e outras coisas assim. Uhum. Então, eu acho bem interessante. E também, eu falei de você ter um navio, mas você pode ter até 4 navios. Então, no final do jogo, você vai ter que administrar toda a sua frota. Eu acho que eu vi... Na verdade, agora vão ser 3. O Thiago tá aí no chat, tá, ele pode confirmar. Mas no último update, eles mudaram pra 3, porque senão ia ser muita coisa pra gerenciar. É, porque talvez até, pelo menos o que eu tô jogando aqui, a versão que o Thiago mandou aqui pro Jogatina BG, e eu joguei também com o Anderson Butileiro, lá do canal Deathmatch, a gente percebeu que pode ter um downtime, né? A pessoa que for jogar, ela demora muito pra fazer todas as ações por conta das variedades de possibilidades, né? Uhum. Que vai ter. Então, se diminuir isso pra 3, acho interessante, assim, sabe? De você ter uma possibilidade de cuidar de vários navios, um explorar, um ir pra cima dos outros, então você pode meio que alternar, ou até mesmo focar em tudo em exploração, uhum, e você ter. É legal lembrar que a nossa experiência não é do jogo final, né? Sim. Porque o jogo ainda passou por uma otimização depois do protótipo chegar pra gente, olha lá, ele acabou de confirmar o sim lá, sim, no chat, pra quem tá acompanhando ao vivo. É bom ressaltar isso, né? Porque sim, quem for lá no Catarse até deles, mesmo os tiles, já, né, vai ter um jogo melhor do que o que a gente jogou, entendeu? E esse protótipo tá de parabéns, assim, tanto esse quanto o do Pit Crew que eu recebi do pessoal da BCG, assim, protótipos bem acabados, bem feitos, assim, bem concretos, que você não pode... Não parece jogar um protótipo. Não parece um protótipo, cara. Tá de parabéns, assim. Chegou bonitão esse jogo. Os tiles jogo, meus, mano, eu acho muito legal que ele tá em MDF, com os tiles, assim, bem feitos. É, com a madeira feitos, bem assim, bonitinha, tá muito show. A arte já tá muito bonita, já tá, assim, sim, parecendo sim, a arte final mesmo, não tem muito o que mudar nessa parte, né? E é legal que eu tô lá no grupo do Facebook e tem um histórico, assim, de como que a arte foi evoluindo, sabe? Até mesmo da capa, que é uma capa diferente, quando a gente conheceu no World RPG Fest. Sim, verdade. Até mesmo de várias coisas. E assim, pra quem que é esse jogo, né? Acho que é interessante a gente falar assim, pra quem gosta de jogos, assim, que são mais temáticos, jogos que são densos em questão de experiência, né? Uhum. Quando você for jogar, você não vai jogar uma coisa, assim, que é rápida. Na verdade, você até pode jogar rápido, porque ele tem um lance de você setar os pontos de vitória que você precisa atingir, porque, querendo ou não, sim, é uma corrida. Uhum. Então você fala, ah, não, vamos fazer uma experiência rápida aqui, vamos colocar 150 pontos. Ah, não, vou fazer uma experiência bem longa, então vamos fazer 500 pontos. E esses pontos são adquiridos através de aventuras, que daí tem os desafios que vão rolando. Sim. Exploração, até mesmo combate com as outras pessoas. Ele tem o lance de quando você faz o combate de abordagem, que você coloca a sua tripulação e você compara os atributos da sua tripulação, você, dependendo do resultado, você pode ter reféns. E cada uma das civilizações, das nações aqui, ela tem jeitos diferentes de tratar esses caras. Seja escravizando eles, né? Seja você roubando, fala assim, ó, eu peguei um cara seu, mas me dá uma grana aqui, me dá uma coisa assim diferente. Então, você vai fazendo essa manipulação quando você faz um combate de abordagem, né? Outro, acho que também outro lance que eu acho bem legal, assim, tudo é temático. O Thiago e o pessoal da equipe dele lá, do Pelagos, eles fizeram um trabalho, assim, incrível de pesquisar, porque tudo, uhum, tem sentido. É um jogo que faz sentido, assim, em questão de temática, porque se você vai ter um navio grande, é legal que você tenha pessoas experientes, né? Sim. Os capitães, os imediatos, né? Assim que tu pode, uhum, falar, tripulação, que eles estão envolvidos. Mas quando você vai com um navio mais menorzinho, assim, no geral, eles vão precisar de menos pessoas capacitadas. Então... É, ele é aquele jogo que não é uma temática que foi colocada numa mecânica. Sim. É uma mecânica que foi criada pra essa temática. Sim. Então ela é aplicada de um jeito que, tipo, você vê na mecânica aquele tema, entendeu? É, ele também, ele tem várias abordagens, né? Ele tem muito fator sorte por conta de exploração, e você pode encontrar uma exploração que não tá relacionada com o que você tem, então você pode ter umas coisas gigantescas pra você gerenciar, e até mesmo em questão de simbologia mesmo, o jogo ele sofreu muitas alterações por conta disso, né? Porque a nossa versão, ela é muito parecida com a versão que a gente jogou no... A nossa versão, entre aspas, né? Que é a versão que tá aqui. Isso, o Thiago, ele comentou agora aqui ao vivo que essa versão que tá com a gente já tem 7 meses. Sim. Então rolou muitas mudanças de layout e algumas mudanças de regras pro que tá agora lá no Catarse. Exato. Então, pra quem quer saber um pouco mais, eu recomendo vocês entrarem lá na campanha do Catarse, né? catarse.me/pelagos, isso, onde começou hoje a campanha, tá já com quase 30% financiado. Se você se interessou pela temática, eu recomendo você dar uma olhada lá e conhecer o Pelagos, que é um jogo bem interessante. A gente não colocou tanto na mesa assim por conta que ele demanda um tempo, assim. Então, por isso que eu falei, ele é um... Botar pra um público que gosta de jogos mais densos, então isso, pode ser que... Se você gosta de experiências curtas, rápidas, jogos fillers, talvez ele não seja pra você. Mas se você é o contrário disso, vai de cabeça, assim, mergulha ali que você vai ter um jogo massa. Eu acho legal porque ele tem aquele esquema, apesar de ser um jogo denso, que ele tem várias possibilidades de ganhar, né? Como ele é um jogo de pontos. Sim. Como você falou, você pode ser o cara da batalha, mas você não precisa jogar só com pessoas que curtem batalhar, entendeu? Porque alguns jogos mais... Xande tá indignado. Se não é pra batalhar, nem vejo. Nem vou. Se não é pra ser porque, babaca. Cara, eu vejo alguns jogos, assim, que são esses mais pesados e que tem muita competitividade e eu não consigo me encaixar em lugar nenhum, porque eu não sou a de ficar correndo atrás de coisas. Só que o Pelagos, por exemplo, tem a possibilidade de você fazer ponto explorando e pegando recursos eu ali, gosto desses, sabe? Jogos que mais abrem. Comercial, essa parte mais comercial nele, que daí, por exemplo, eu que odeio jogos de competitividade consigo jogar e gostar, entendeu? E dá pra fugir dos malucos que estão querendo se matar. Dá. Dá pra deixar eles lá do outro lado do mapa e ficar ali de boinha. Entre aspas, porque assim, pra quem não conhece o mapa, ele é montado assim, mas por exemplo, se você sair desse assim canto como? Aqui, ele é montado, vamos supor, parecido com Eclipse, assim, só que isso, de maneiras verdade. Mais mais práticas de você visualizar. Mas quando você sai de uma borda, você aparece lá na outra borda. Ah. Então, tá pra você dar um backstab ali no cara que tá bobeando. Pra vocês, a Terra não é plana. A Terra não é plana. Falei de Pelagos, eu quero saber de você, Jéssica, o que você andou jogando também. Eu vou ter que olhar minha lista. Eu andei jogando dois jogos bem rapidinhos com você, Zabuzeta. Inspirado naquele seu vídeo lá, né, de maneiras de jogar grátis ou bem barato. A gente tá indo frequentemente na Fanbox aqui em Curitiba. E nessa última ida a gente jogou duas coisas que estávamos há muito tempo querendo, né? Eu vou começar com a que a gente mais curtiu, eu acho. Com certeza. Que foi Baren Park, o jogo de construir... É um parque mesmo? É um parque dos ursos. É um parque zoológico. É. Bom, pra quem já jogou jogos como Patchwork e o novo, que foi recém-lançado Indian Summer, ele também tem aquele esquema de você encaixar tiles no seu player board. Ou seja, você começa com a base do seu parque sem nada, só os materiais de construção ali. E com o passar das rodadas, você tem que comprar peças de ursos, por exemplo. Banheiro, tem as coisas também, né? Tem amenidades de parque. Que tem o, sei lá, a grade, as jaulas. É que jaula não fica legal. Jaula é muito fofinho, não, cara. Não foi, mas aqui o jogo é muito fofinho, assim, porque você vai montando. Ele tem um esquema Tetris. Isso. Tá montando peças isso. Assim que são diversos formatos e você tem que encaixar de certa forma que você construa seu parque. Quando você cobre certos símbolos, você tem direitos a ou abrir uma nova parte do parque, ou até mesmo você pegar novas peças, ou você focar em certas atividades que você vai fazer no jogo. Então, o ideal é você tentar otimizar esse encaixe dessas peças. Então, ele encara como um jogo de quebra-cabeça ali, um puzzle. Na verdade, assim, né? Como que funciona a parte de ações desse jogo? Porque não é só você ir lá e pegar. A primeira vez que você coloca um tile, ele dá trigger no que tá embaixo do que você colocou. Então, tipo, por exemplo, se tem um caminhão laranja, agora você vai pegar um tile que tá na categoria dos caminhões laranja, entendeu? Então, você tem que pensar não só em fazer tudo se encaixar, mas ir em colocar no lugar que você precisa pra sua próxima ação, entendeu? Então ele tem essa coisa de já pensar, tá, eu tenho esse, mas eu preciso pegar aquele lá. Onde que eu tenho que pôr esse tile que eu tô na mão pra poder pegar o próximo, entendeu? Essa parte é muito massa. E tem como você começar a interagir com os outros jogadores, tipo, pegando peças que eles queriam pegar? Sim. Exato, a ideia é essa. O bloqueio que você faz é através disso. Isso, porque assim, tem número limitado de peças que dão pontos de vitórias, porque por exemplo, as peças de amenidades, que é o banheiro, que é... Corredor, assim. Enfim, não dá ponto de vitória. Você usa ela só pra preencher buraco, basicamente. Agora, os tiles de ursinhos, eles têm os pontos de vitórias graduais. Então, o primeiro tile vai valer mais pontos de vitória do que os próximos. Porque assim, você tem um tabuleiro central pra todos os jogadores que vai ter um número limitado de peças de cada ursinho. digamos assim, sei lá, pecinhas de koala, pecinhas de urso polar, pecinhas de urso marrom, enfim. E aí, quanto mais alguém focar em um, menos ele vai valer. Porque vai começar a peça ali de pontuação 8, pontuação 6, pontuação 4, pontuação 2, acabou. Aí tem que ir pro próximo urso, por exemplo, entendeu? É. E eles têm formatos pré-definidos, cada uma dessas peças. É um formato muito louco, assim, tipo, você acha que o Tetris é difícil, você não viu aquilo lá. Porque elas são umas peças, assim, tortas, que você tem que encaixar e você tem que otimizar, sabe? Isso. E é bem legal. E aí tem essa parte que o Zabuzeta já pulou um pouco aí, que assim que você fecha um quadrado ali, um quadrante do seu parque, você pega uma estátua de urso e preenche o último buraquinho, que é um fosso. Você bota uma estátuazinha no fosso e ela vai multiplicar, tipo, sei lá, ela vai de... Dependendo 16, do número de jogadores, isso. Na verdade. Vai de 0 a, tipo, 16, 20 e poucos pontos, entendeu? É uma corrida pra preencher mais rápido e pegar os melhores pontos. Sim. Pra mim foi uma surpresa porque o Indiasami mesmo achei um pouco mais complicado, assim. Não que seja difícil, mas ele é um pouco mais poluído. E esse é mais direto ao ponto, sabe? Sim, ele tem aquela mecânica de você repetir ponto e preencher os buraquinhos, né? Ele é um pouco mais complexo, eu diria, do que o Baron Park. E o próximo jogo que você jogou lá, né? Foi o Lendas de Andor? Isso, aproveitando a deixa já, né? Que a gente tá falando de joguinhos rápidos aqui, porque foram jogos que, de certa forma, assim, a gente só jogou uma vez. Sim. Então não dá pra falar muito, é só nossas primeiras impressões, né? Pois é. O próximo é Lendas de Andor, que é um jogo que eu tinha jogado meio que sozinha pelo Tabletop Simulator, na época que eu tava pesquisando jogos de aventura / campanha, entendeu? Que eu comecei a me aventurar nesse mundo. E ele é meio que um Eurogame, só que com uma pontada de RPG. Porque nesse jogo do Lendas de Andor, você controla um dos heróis, né? Que são quatro heróis que tem lá. Você tem um mago, arqueiro, você tem um guerreiro, você tem mais um outro lá que eu esqueci. É o mago, o guerreiro. Arqueiro e anão. O anão. É que o anão... É que o anão. Como é que você esqueceu o anão, cara? Não, é que assim, eu pensei mais em classe, sabe? Você jogou de anão. Eu joguei de anão, mas eu tô pensando em classe em si, mas... Ah, tá. Você tem que gerenciar muito seus recursos. Então ele tem essa característica voltada um pouquinho pro euro. Ele não é necessariamente só focado em sorte. É, na verdade, assim, você gerencia recurso e tempo, né? É. Quer dizer, um dos recursos dele é tempo, acho. Tipo a vida. É tipo a vida. Você começa, mas tempo o que eu achei legal... valioso. O que eu achei legal, assim, que ele é muito temático e a gente jogou praticamente só o tutorial, assim, e me surpreendeu bastante, assim. Eu pensei que não ia gostar do jogo, porque normalmente os jogos cooperativos, assim, normalmente me tende a me deixar, sabe, com aquela cara, assim, tipo... Ai, que preguiça, né? Tipo, posso bater nessa pessoa chata aqui, tá ligado? Mas ele foi uma grata surpresa, sabe? Ele teve coisa assim, talvez jogando mais ele pode se tornar um pouco repetitivo, mas a minha primeira impressão foi bem positiva. E ele é feito em campanhas, igual o Descent, isso, mais ou menos? Ele é, digamos, um Descent sem o Overlord e mais focado nessa coisa do euro, assim, de tipo, eu vou até aqui, daí eu gasto esse recurso e mato tal bicho, entendeu? É porque a parte do combate dele é legal, que os bichos, quando você vai enfrentar um bicho, você e ele rola dados. E você tem bem definido a sua iniciativa, o seu poder. É, você tem, você tá mais musculoso, entendeu? Isso, então você já começa com uma força maior do que... Usei proteína, sabe? Você acabou de sair da academia. Tá bombado bruto. Lá. Aí você rola os dados e você pega os valores maiores, dependendo do número de dados que você rola. Mas, por exemplo, um mago, ele só rola um dado independente do atributo dele onde está. Mas ele usa, por exemplo, se cai um, ele pode inverter e pegar o 6. Uhum. Ele pode inverter as faces. Cada classe, digamos, tem uma habilidade especial. Então, ali, essencialmente, o mago sempre vai ser 4, 5, 6. Porque se sair 3, ele pega, vira pra 4, se sair 2, ele vira pra 5 e assim vai. É, só que você gostou, eu achei ele mais ou menos. É, eu achei porque eu gostei por conta da gerência de recurso, tempo. Uhum. Então eu achei ele mais estratégico do que só cooperativo, assim, mais de vamos lá, vamos se abraçar, vamos resolver as coisas. Não, a gente tem que iniciar e tal. É tipo as nossas campanhas cooperativas. Vamos se abraçar, a gente, tudo vai dar certo. Não, nunca dá certo. Eu já não gosto muito do Lendas de Andor, justamente pelo motivo que você gosta. Sim. Você curte jogos mais otimizados em que você só precisa pensar na estratégia. Sim. Eu curto jogos em que você pode tem que... Pode dar ruim em qualquer hora. Você tem que se virar nos 30, entendeu? Tipo, o que é o Descent. Eu tava pensando entre os dois e no fim eu fiquei com o Descent, justamente por causa disso. Ele tem mais esse fator surpresa, assim. E a evolução também... E o Andor, ele vai... Pra não ter o Overlord, ele tem ali as cartas de história, porque a temática do jogo é justamente essa. Vocês são heróis nas lendas. E aí, conforme o jogo vai rodando, os turnos vão se passando, você vai abrindo a lenda. Uhum. Você vai ler a lenda, que é a carta do narrador ali. Ele tem até o marcador de narrador. E aí, conforme essas lendas vão surgindo, você tem tarefas a fazer, sabe? Como se fossem suas quests. Mas Mas é, por exemplo, impeça que os monstros cheguem a tal lugar. Ah, agora você precisa levar tal talismã até tal lugar pra salvar não sei o quê. Então ele é meio raso, sabe? Nessa parte de campanha mesmo, de aventura, eu achei ele um pouco raso. Eu preciso ler um comentário aqui. O Thiago Carlos falou o seguinte: anão é tão especial que não precisa de classe. Sacanagem, muito bom. Anão é uma classe, entendeu? É, então, Decent mesmo, eu concordo assim com você, ele tem mais incremento, mas em questão de primeira impressão, eu ficaria com Decent, obviamente. Eu acho que o Land of Gender é tipo drogas médias, pequenas. É tipo droga de entrada pro mundo de aventuras e exploração. Uma cervejinha. É. Exato. Porque exatamente agora que eu falei de exploração, o Ender não tem exploração, né? Não, ele já tá tudo revelado. Você tem ali o mapa inteiro revelado, então ele tira esse fator de tipo, puta, eu vou até tal lugar pra ver o que tá acontecendo lá. E ele perde pro Decent por não ter as miniaturas. Ah, podia ter miniatura. Digamos que assim, é uma comparação meio injusta também, né? Porque, pô, Decent é uma grande estrela de Dungeon Crawler. Dos inimigos, assim, eu acho bem bonito o jeito que eles são feitos, né? Não, a arte do jogo é magnífica, é muito bonita. As fichas de jogador, assim, é muito legal. É muito legal. E falando em jogos cooperativos, então, vamos mandar um abraço pro Roditi, tá aí no grande chat. Astro dos jogos cooperativos que transforma todos eles em jogos diversos. Mas falando em Roditi e falando também em jogos treteiros, o Xande vai trazer mais novamente um jogo que a gente falou na semana passada, no episódio passado. Rolou uma jogatina especial com o Roditi. É o Lifeboat, então, esse jogo maravilhoso. É uma caixinha pequena, mas Jeff Seadek. É uma caixinha que você não pode subestimar, entendeu? É o jogo que eu tava falando aqui, que ele é o jogo. Ele é um jogo pequeno, que tem meia dúzia de cartas na mesa, assim, mas que ele sempre dá jogos épicos, né? Histórias pra contar, histórias que você não pode contar pros seus filhos. Não. Tirem as crianças do carro. Aquelas histórias que as pessoas se perguntam como é que vocês ainda são amigos. Sim. O Lifeboat a gente falou no último episódio, até acho que foi eu que comentei, né? No final do episódio, mas a gente jogou recentemente e a gente trouxe novamente por conta dessa experiência, porque ele... Você tava no jogo? Tava. Eu era criança, demoníaca. Você era criança, estava sentado do meu lado, eu já tinha esquecido. Olha só. Você é o cara mais irritante. É que a criança foi tão, tipo... É que a criança essa, não foi... Essa criança, essa criança não foi tão chata igual imaginaram que seria. Igual o First Mate que foi o Hot jogou. Nossa, caraca. E o lance dele é que conforme você joga, você tem a questão dos amores e hate, de quem, né? Você ama e quem você odeia. E foi legal esse jogo porque rolou justamente uma das regras de exceção, né? Que faz o jogo ficar mais excêntrico. E foi assim, o Roditi, ele conseguiu, vamos dizer assim, manifestar o seu próprio ser, né? Ele jogou como ele mesmo, ele jogou como psicopata, né? A gente tava vendo o Roditi ali fazendo coisas estranhas, jogando aleatoriamente. Coisas estranhas que a gente já tá acostumado. É por isso que eu acho que a gente demorou pra pegar o que tava acontecendo. Porque a gente começava a treta entre a gente, de repente o Roditi, vou bater nesse tal aí, não sei o quê, vou tretar. É o Roditi. Aí a gente, tipo, mano, é o Roditi, tipo, deixa ele, tá ligado? Depois a gente foi passando e veio que todo mundo tava morrendo pra ele, a gente ficou tipo, opa, peraí. Isso não tá sendo só porque é o Roditi, entendeu? Porque uma das variantes, né, que a Jess falou que é deste jogo mais recente, é o seguinte: você pega cartas de amor e ódio, mas você pode se odiar. E quando você se odeia, seu objetivo é praticamente matar todo mundo. É, basicamente você faz pontos por quem morreu. E o jogo começava com aquelas tretas normais, né? A pessoa fala, eu quero trocar de lugar com você. Aí você olha assim, o cara tá no meio, trocando com outro cara no meio, né? Aí você fala, tá, ele quer sair na porrada, né? E de repente o Roditi falava, não, gostei disso aí. Gostei, vou bater também aqui. E morria mais um. O Roditi é o nosso membro honorário, porque a gente fala tanto dele aqui que... Pois é, a gente tem que fazer um especial com ele da próxima. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer uma coletânea de todos os jogos que mudaram por causa do Roditi. Que mudaram por causa do Roditi. É verdade. Mas, cara, Lifeboat é isso, é um jogo extremamente interessante. É um jogo, assim, que se você joga várias vezes, ele pode se tornar até repetitivo, até bastante. Mas como a gente joga de formas espaçadas, e cada experiência que a gente joga sempre traz emoções diferentes... E é legal, sempre tem uma ou duas pessoas novas. Sim. Porque muda o jogo completamente. Se você joga sempre com a mesma turma, ele vai meio que ficando maçante por causa da estratégia. Tipo, eu vou bater naquele cara agora, porque depois ele vai pegar um item mais forte, entendeu? Só que quando tem gente gente nova, a pessoa nova não tá ligada. Então vai ser tudo na loucura, entendeu? Vai sempre ter alguma surpresa. Quando a pessoa olha aqui pra gente no barco, a gente morrendo sede, tipo, o que tá rolando aqui, né? Mas é absurdo. Tentaram bater na criança, mas como assim? Eu vou sair aqui, aí o cara acaba morrendo, né? Foi numa briga que não era dele. Ó, o Thiago Melo perguntou, o jogo que a gente tá falando é o Lifeboat. Aqui, ó. Dá pra entender, né? Ele é um jogo muito pequeno que vira uma treta estratosférica. Acho que vale a pena a gente, apesar de a gente ter falado no outro, recapitular a ideia do jogo, né? Sim, fala aí, com certeza. Bom, a ideia do jogo, então, é que é um jogo de até 6 jogadores, uhum, né? Onde cada um tem um personagem diferente e, basicamente, essas pessoas caíram o barco deles afundou, o navio deles afundou, que tudo parece que é o Titanic. É, né? É basicamente o Titanic. Todo mundo tá, então, num bote salva-vidas, só que os recursos são limitados e a treta não é limitada, basicamente. Sim, porque, essencialmente, vocês estão à deriva, né? Então, isso. Você tem que todo mundo colaborar pra chegar ou terra, não, né? Aí você tem que tentar navegar, mas você tá vendo que alguém lá no fundo tá controlando pra onde tá indo. Não, eu quero trocar com você. Então, é porque porrada, esse negócio de lugar que a gente tá falando de trocar, pra quem não viu o jogo ainda, vai ficar confuso. Mas você tem ali uma ordem dentro do barco, dessas inicial. 6 pessoas, inicial, exato. Onde a pessoa que tá mais à frente do barco pega os recursos e distribui. É, eu imagino então, até que elas ficam em fila no barco, né? É, basicamente, sabe aquelas filinhas de merenda? Exato. E o primeiro que tá na frente, ele vê ele as caixas bacon, boiando. Pega as coisas, assim. E aí ele é o primeiro a pegar e ele vai repassando isso. O resto pra trás. E aí o que que vai acontecer? E quem tá lá em último no barco controlando o leme, vai definir pra onde o barco anda, entendeu? Como é que meu Fusca anda? É, assim que meu Fusca anda. Cara, melhor referência. É assim que meu Fusca anda! Só que o que acontece? Quem tá ali no meio, mais ou menos não faz nada, entendeu? E aí que começa a treta. Quem tá em penúltimo é o pior pessoa. É. Porque ele não controla nada e ainda pega um dos piores itens. É. E aí nessa parte de navegação também, que começa a ir andando as tretas, né? Porque, sim, por exemplo, quem navega, seleciona ali as cartas, e nessas cartas tem dizendo quem vai cair do barco e sofrer dano, quem vai sofrer sede, e enfim. E se vai chegar mais próximo da ilha ou não. Exato. É. E eles controlam também assim, bom, o jogo tá bom pra mim, mas eu ainda não fiz o que eu precisava fazer, então eu vou pegar aqui, acho que a gente não precisa ir pra frente, não. Exato, e aí a galera vai atrasando, e aí vai acabando os recursos, começa a matança pra ganhar recurso do amiguinho. É, porque quando acaba o recurso é porrada, mas apesar de ser pequeno, é um jogo de 4-6 jogadores, e ele dura uma hora, ele não é curto. Ele não, é longo, pois é, a primeira vez que vocês jogaram, eu lembro que eu tava assistindo, chegou um ponto de, peraí, mas quanto tempo dura esse jogo? Porque tava rolando e não acabava nunca, e aí que a gente se tocou que era uma hora de jogo. E aí, só pra situar a galera, então, se você quer trocar de lugar, você tem que a outra pessoa tem que estar de acordo, senão, rola a treta. Basicamente, né, eles têm que chegar a um acordo de alguma rola forma. Porrada. É mesmo, roubar item, as coisas assim. Sim. Por isso que o Rodkin, ele fez todas as coisas e ganhou. Interessante. E saiu impune, porque ele tava com o cara que é mais forte no jogo. Sim. Cara, isso foi muito... Que merda. O César Felipe tá perguntando aqui se ele roda legal com 6 jogadores. Cara, é o perfeito. Eu acho que é o melhor número pra ele. Que isso, a treta fica meio concentrada. Ele pode ter um agravante, assim, se seu grupo não responde tão bem isso, que é eliminação de jogadores, porque você pode morrer e você fica lá assistindo de longe. Mas nisso, ele tá dentro do que tá esperado do jogo, assim, de questão de temática. Ah, não. Faz sentido alguém morrer no meio desse caminho. É, um dos objetivos pra pontuar nele é as pessoas morrerem. Então... Só que também é legal, porque aí ele adiciona um dinamismo de, se você ama uma pessoa e ela tá morrendo, você vai ter que se entregar pra salvar ela. Sim. E aí que vai começando, vai virando uma bola tá de neve, entendeu? É, vai virando uma bola de neve. E eu que não sou muito de jogos de blefe, por exemplo, eu acho ele legal porque ele te faz focar em alguma coisa. Faz, isso é massa. Por exemplo, Resistance. Essa quem é massa. Ainda não sabe, eu odeio Resistance. Eu amo. Eu tenho vontade de jogar pela janela sempre que eu vejo esse jogo. Só que o Lifeboat, ele gera uma treta que faz sentido, entendeu? Ele não é uma treta por treta. Ele tem contexto. E assim, no pior dos casos, você pode ser aquele acumulador que tá pegando dinheirinho, botando no bolso e tentando ficar vivo. Isso, exatamente. Você exatamente. Pode fazer como quer. E aí, o cara, você quer arrumar isso? Tá bem, não quer tentar nada, quer trocar lugar? Troco, okay. Né? Só fica só acumulando coisas. E Bom, o próximo jogo é outro jogo que, como vocês já estão cansados, eu joguei com o Zabuzeta. Desculpa, gente, é meu marido, eu tenho que jogar com ele, senão eu vou jogar com quem? Ele recentemente adquiriu Above and Below. Um jogo lançado pela Conclave recentemente também, né? Exatamente, deu pra conferir ele lá na Diversão Offline em São Paulo, que a gente foi. E aí a gente viu ele lá, mas a gente ficou ali, né? A galera ficou no nosso ouvido, e ah, esse jogo Leandro, é muito legal. Nossa, o Leandro só alimentando, né? O diabinho no ombro. Aí, você foi lá, comprou e a gente jogou. E, meu, que jogo legal. É muito divertido. O Xande não teve oportunidade ainda, mas... Ele, em questão de mecânica, ele pode parecer simples. Mas o sabor dele não tá relacionado com as mecânicas. Tá relacionado com as abordagens que você faz. Porque, como que é a história do jogo? Bom, é a história é que você vivia em uma vila, né? Uhum. Ali, enfim, ele se passa meio nessa antiguidade, assim. E você foi atacado por bárbaros. Eles destruíram tudo que você tinha. Você pega ali seu filho, seu marido, sai correndo e vai viver outro lugar, entendeu? E aí, nesse contexto, uma hora você chega em uma terra e descobre o subterrâneo. E no subterrâneo tem muitas riquezas e muitas coisas, enfim. Ele é um jogo de exploração disfarçado, eu diria. Ele assim, o objetivo é você ter mais pontos no final das contas. Então ele vai reforçar essa competitividade entre as pessoas. Mas o lance é que ele lembra muito um livro-jogo. Isso, verdade. Ele tem uma coisa que é muito similar ao Seafall, que é o livro que conta as histórias. Ah. Cada ação que você tem é representada por um cidadão que você tem ali na sua casa ou na sua vila que você tá crescendo agora. Então você começa com 3 pessoas, digamos que seu filho já cresceu, né? Uhum. E aí... Ele é útil. Isso, e agora ele é útil. Então você vai ter um carinha que é meio que uma ação genérica, né? Que não tem nenhuma habilidade especial. Você tem um cara que ele é focado em treinar outras pessoas, então meio que chamar a galera pra sua vila. E outro cara que ele é focado em construir, em aumentar a vila. E aí, como que rola isso? Cada pessoa é uma ação. Então você usa um pra recrutar outro, aí o outro você usa pra construir uma casa, pra botar essas pessoas pra dormir, porque cada ação que você faz, elas cansam. Elas têm que descansar pra voltar no dia seguinte, né? Que são as rodadas vão rolando por vários dias. Você usou ela vai pra área de descanso ali. Isso. Noturno. E na rodada seguinte, se ela tinha uma cama pra dormir, ela volta. Ou uma cidra, né? Que é também um item que você pode usar pra voltar também, se quiser. É, uma cidra. Cara, uma cachaçinha ali, ó. Tá bom no outro dia. Exato. Foi o que eu falei. E aí, essa é a parte de ações. Agora, tem mais coisas se você quiser falar aí das construções agora, que também é uma parte muito importante no jogo. Você pode focar em construções como pontos de vitória também, porque as construções vão te dar benefícios. Sejam novas camas, que daí você não precisa gastar recursos. Seja produções de recursos, faz muito sentido. Por exemplo, é um lugar que faz cordas, aí você vê lá a construção que tem as cordinhas, assim, lá no fundinho, assim, é bem desenhado, porque é do Ryan Lacout, né, acho que é isso o nome dele, que ele fez a arte do jogo, desenvolveu o jogo, então ele é o cara que fez tudo, praticamente. E a arte é muito legal, né, ele tem uma pegada meio infantilizada, assim, que os bonequinhos, eles são bem cartunescos, assim, eu acho isso muito legal. É. Uma pergunta, vocês estão falando de cada um começar com uma família, mas vocês têm, cada um, então, vai crescendo a sua própria cidade, exato, ou vocês estão na mesma comunidade? Não. Vocês são pessoas diferentes. Ah, entendi. Cada um tá explorando sua terra, entendeu? Só que vocês meio que compartilham tecnologias, se for pensar assim. Porque as construções são abertas pra todo mundo que tá jogando comprar. Uma vez que você comprou, ela vai pra sua vila e é aberta uma nova. Ou seja, ela tem essa parte de pegar a construção que o amiguinho tava olhando, sabe? Eu acho que também é interessante falar como que é o jogo em si na mesa, né? Cada um vai ter seu tabuleiro jogador, vai ter uma construção inicial que são 3 camas, pra você usar seus 3 trabalhadores iniciais. Que é um consultor, um instrutor e mais uma pessoa genérica, mas normalmente ela tem mais habilidade de exploração, né? Porque dela tem rola 2 dados. Tem a parte dos dados que a gente não falou ainda. Você tem um tabuleiro central ali onde você tem os marcadores rodados, ele acontece ao longo de 7 rodadas. Aí você tem a trilha de reputação, porque quanto mais você explora o subterrâneo, você pode ganhar ou perder reputação com as criaturas do subterrâneo. Então é uma forma também de pontuar. Então ele tem vários caminhos pra vitória. Seja colecionando os itens, seja você construindo fazendo as construções que vão te dar pontos de vitória, ou até mesmo você recrutando pessoas, né? Que daí também tem assim. E o lance da exploração é uma parte interessante, né? Como você tá comentando, jeitos de fazer pontuação, né? Sim. Cada construção vai dar ali um ponto de vitória por construção feita. E essas construções contemplam construções na superfície e no subterrâneo. Sim. Porque uma das suas ações é justamente a exploração, que é ali, né, a mecânica que brilha do jogo, que tem o livro de histórias e tal. A partir do momento que você vai explorar, você tem que ter pelo menos 2 trabalhadores pra essa ação, é um mínimo. E você vai abrir uma carta de caverna. Essa carta de caverna, ela tem nas faces dos dados um número correspondente. A página lá. A página do livro. A página não, né? A história. A história do livro. Então você vai rolar um dado inicial e ali você vai ter uma história aleatória que o coleguinha vai ler pra você. Uhum. Quando termina essa história, você tem algumas escolhas a fazer. Pode ser uma escolha que te leve pra uma outra parte da história. Pode ser uma escolha que você ganhe menos recompensas, mas gaste menos dos seus personagens. Ou pode ser uma escolha que vai te dar muitas coisas, mas é muito arriscada. E aí você tem que medir. Os seus personagens, eles começam com um número de lanternas, exatamente, que vai sair nos dados que você rolar. Então, por exemplo, se eu tenho um carinha que rolando dado 1, ele ganha uma lanterna, e dado 4 ele ganha 2 lanternas. O outro tem a mesma coisa. Se eu for tentar fazer uma escolha que eu preciso de no mínimo 4 lanternas, eu vou estar me arriscando pra caramba. Porque Sim. Eu vou ter que tirar 4 no dado 2 vezes. E aí que vem esse fator de sorte me diz se vale o risco, se não vale o risco, que é uma coisa muito legal no jogo. Às vezes você pode explorar e de repente, feijoada. Exatamente. Não dá nada. E não ganhar nada. Ou você pode explorar, tirar um número muito bom e aí também tem o fator de que você pode machucar um dos caras pra ganhar uma lanterna a mais, você meio que bota fogo nele, sei lá. Não, mas é que você faz o cara se arriscar mais, tipo, enxergar lá e o cara fica machucado. Aí ele vai pra uma área do tabuleiro. Não, de eu jogador. Não quero ir, não, vai logo. E aí você pode ganhar itens que vão te dar pontos de vitória ali no seu tabuleiro, quando você coleciona. E pode te dar dinheiro, pode te dar personagens extras ali. O jogo tem uns personagens meio que secretos, que tem umas habilidades... Exato, tem umas habilidades melhores. E a partir do momento em que você ganhou aquele encontro, essa caverna vai pra sua parte ali de onde ficam as construções. É como se você tivesse realmente explorado aquele pedaço, limpou a dungeon ali, entendeu? Sim. Tirou os perigos e agora ela tá livre pra você construir. Aí você pode fazer um entreposto lá. Isso. Que é uma construção especial, entendeu? Normalmente as construções entreposto, elas te dão benefícios maiores por custos menores. Exatamente, mas ela tem esse fator de risco. Eu tava pensando numa coisa aqui, que eu queria a opinião de vocês que jogaram. Ele é um jogo que ele depende do livro, porém ele não é um Legacy. Não. Né? Exatamente. Então, como que vocês acham que fica a rejogabilidade do jogo, cara, sendo que... É alta. É alta, porque... Que você pode fazer, outras... 200 e poucos encontros. Tem 200 e poucos encontros. Mesmo que você faça o mesmo, você pode escolher uma coisa que você não fez. Ou você pode escolher uma coisa que você já sabe que dá. Que você jogou 200 ou vezes. Ou erra no dado, entendeu? Uh-huh. Sim. É, fala um jogo que vocês jogaram 200 vezes. Sim. Tem, entendeu? Então, a galera fala, não. Paciência, Spider. Paciência, Spider. Cara, eu joguei muito. Eu jogava, sabe qual? Olha só, mudança de assunto do nada, né? Assim mesmo. Mas eu jogava muito campo minado. Tipo, nossa, eu odeio campo minado, eu sou muito ruim. Enfim. Mas, vamos lá. Essa parte de rejogabilidade... Ah, não, peraí. Paciência Spider, de certa forma, é um jogo de tabuleiro. Sim. Eu jogava solitaire com carta mesmo, eu era roots. Você tinha um gato? Não. Ah, droga. Bom, e a partir do momento que você tem essa caverna ali no seu tabuleiro, você passa a pegar essas construções mais baratas, sim, que são específicas de caverna, e também vão contar pro seu total de pontos de construção. O outro jeito é justamente pelos itens que você vai coletando ali com as construções, ou com a exploração. É, você tem uma trilha no seu tabuleiro de jogador, onde você vai colocando esses itens. O que acontece? Conforme você coloca, ele vai gradualmente te dando mais dinheiro no início do seu turno. É o income ali. Isso. Entendi, né? E vai te dando mais pontos de vitória. Só que esse ponto de vitória, ele é acumulativo. Então, se você for aquele hoarder, sabe? Acumuladores de reality show. Sim. Você vai fazer muito ponto de vitória desse jeito. Porque você vai empilhando os itens. Então, por exemplo, se eu coloquei uma corda no primeiro buraquinho e coloquei uma maçã no próximo, aí eu tenho mais 2 cordas paradas ali. Putz, eu vou empilhar minhas cordas. Aquele número do lugar que eu botei a corda vai ser multiplicado por 3. É, uma coisa que é interessante falar em relação aos itens é a seguinte. Você colocou ali, você bloqueia pra sempre. Você não vai reutilizar ele. Você pode deixar ele do lado e você, durante as explorações, pode impedir que você tenha recursos que vão te facilitar. Então você pode arriscar. Vou travar, ganhar mais dinheiro e pontos de vitória no final do jogo ou vou deixar ali? Foi um jogo que eu vi que a gente teve... Você teve uma evolução muito legal do primeiro pro segundo. Eu sempre demoro um pouco mais pra pegar o esquema dos jogos. Nossa. Mas eu fui anotando as pontuações. O primeiro eu ganhei com 38 pontos. E o segundo você ganhou com 52. A tipo, deu um pulo enorme de pontos, assim. E a exploração tem esse fator sorte, só que é uma sorte controlada. Isso que é legal, porque você pode recrutar carinhas melhores pra botar eles pra explorar, entendeu? Entendi. Mas eu acho que é isso, né? O Above and Below é um jogo interessante. A gente jogou duas partidas. E ele, assim, muito lindo, cara. A arte dele, interessantíssimo. E pra encerrar esse podcast, eu vou falar de dois jogos de maneira bem rápida aqui. Um deles é um jogo assim que me surpreendeu bastante em questão de temática, em questão das mecânicas e até mesmo do apelo dele, que é o Suburbia. É um jogo assim de construção de bairros do seu subúrbio, onde você vai construindo ele através de várias opções. E conforme você vai construindo a parte do subúrbio, assim, da sua cidade, subúrbio, minha língua não vai deixar. E o subúrbio é legal assim que cada um vai ter seu bairro, que representa é representado na mesma cidade, e as construções que você vai colocando de vários tipos, eles vão tendo influências ou com o seu bairro ou com a cidade toda. Por exemplo, você começa lá com o subúrbio mesmo, que são as construções, você começa com uma parte comercial e você começa com uma parte industrial. Uhum. Então, conforme você vai evoluindo o seu bairro, você vai tendo benefícios, ou seja, de grana que você vai tendo todo turno, ou até mesmo de reputação que você vai ganhando conforme você vai aumentando todo turno. Só que, conforme você vai aumentando a reputação, muita gente vai chegando no seu bairro, então ele faz muito sentido. Essa parte é muito legal. Faz muito sentido porque conforme você vai crescendo a popularidade do seu bairro, vai vir mais gente vem. Mas você tem que E aí pensar... mais zoado ele fica, porque você não tem qualidade de vida pra todo mundo que chegou. Conforme você vai... A reputação nesse jogo é seus pontos de vitória. Então você tem a trilha lá, e quanto mais abaixo dela, menos frequente vai ser as barrinhas pretas, assim, quando você atravessa, que você vai perdendo o valor de dinheiro, o valor do... Income de dinheiro que você tem, e também de reputação que você ganha por turno. Então, a cada vez que você passa essa barra ali da população... Ou seja, quanto mais populoso, pior é seu bairro, entendeu? Então você tem que conseguir equilibrar isso daí. Tipo, ah, tem muita gente chegando, então eu vou ter que colocar mais casa pra essa galera pra conseguir melhorar a minha reputação, vou ter que colocar mais comércio pra melhorar meu dinheiro. Parques, né? Assim. É muito legal. E ele tem esse esquema de ser modular, meio que Tetris também. Você vai ter que encaixar pra fazer combos. Então, por exemplo, os tiles, eles vão ter, por exemplo, sei lá, o correio, ele faz combo de dinheiro se tiver uma casa do lado e um comércio. Cara, o Jandir falou, é o SimCity na mesa. Total. Eu ia perguntar justamente isso. No SimCity tem o hospital, o bombeiro e a polícia. Tem também? Não, ele não é tão focado em desastres naturais. Mas, por exemplo, se você coloca uma construção, aí você coloca uma autoestrada, então você não vai colocar... Ele faz sentido, assim, porque se você colocar perto de uma parte habitacional, você vai ter penalidades, porque tá muito perto da galera, a galera não tá gostando, então você vai perder a reputação. Mas se você coloca um lago, você coloca uma coisa assim, você vai aumentando o valor do... Até mesmo de income, o valor financeiro que de dinheiro que seu bairro vai produzir por turno. Então, tudo você tem que encaixar de maneira que você sofra menos. Porque, explicando como funcionam as rodadas, né? O jogo ele vai ter três fases. As fases são determinadas pelos tiles A, B e C. Conforme você vai comprando, né? Sempre você vai podendo comprar ele no mercadinho. Tem um mercadinho assim dos tiles. Então, você tem como comprar ele mais barato quando tá mais à direita. Ou você não espera ele chegar lá pro seu amigo e comprar mais afastado, pagando mais caro. Uhum. Porque às vezes é benéfico, né? Então, por exemplo, tem tiles de aeroporto. Então, por exemplo, se você coloca o aeroporto, é benéfico porque quando alguém coloca o aeroporto no outro bairro, também é benéfico porque você vai ganhando bônus. Então, tem coisas que você ganha por condições de certos tipos adjacentes àquele tile, ou até mesmo condições de certos tipos em outros bairros. Uhum. Por exemplo, se você coloca um hotel, pra cada casa que tem em outro bairro, você vai ganhando bônus, entendeu? Porque as pessoas vêm pro seu bairro, então fica no hotel. Então, ele faz muito sentido nessa parte. Então, é muito bem temático, é muito bem explorado, assim, dentro do ponto que o jogo quer que você explore, né? E ele se encaixa muito bem, né? Ele, tipo, em nenhum momento você vê que ele tá meio, nossa, mas essa parte aqui não faz sentido. Porque essa parte de A, B e C também, ele meio que mostra um bairro evoluindo. Sim. Você começa ali com casinhas, com coisas básicas, depois você já começa a ter aeroportos e coisas mais avançadas. Condomínios, e na última fase você tem, tipo, resorts e uns negócios muito gigantescos, albergues, sabe? Né? É muito legal. Não, albergues... Tem albergue. Tá, mas albergue é albergue, né? Eu tô falando de resort, cara. Você me respeita. Assim, tem pra todos os níveis, todos os gostos. Sim. E é legal, sabe por quê? Tipo, na mesa, sempre que a gente joga, a gente começa a referenciar bairros da vida real, cara. É, por exemplo, muito legal. Se você cresce só pra cima, ok. Mas tem gente que cresce assim, tem gente que cresce assim. Não nesse sentido. No sentido de qualidade de vida. Por exemplo, no último jogo, eu fiz um bairro que ele era contido, só que ele era muito rico. Tipo, ele ganhava muito dinheiro. Ele era o Batel. Aí eu falei que era o Batel aqui de Curitiba, que é um bairro rico, com um monte de comércio e dá dinheiro, é. E aí, não lembro, você fez o aeroporto, aí a gente falou que era o Bacaxeri. Tinha o irmão do Ira, né, o Fábio, que tava jogando de boqueirão. Boqueirão total. Cara, era total indústria, bairro feio pra caramba, de repente começou a botar um monte de casa comércio, e, tipo, ele basicamente virou um jogo, entendeu? Cara, essa parte é muito legal, assim, que tudo faz sentido, né? Cara, é um jogo muito legal, a gente jogou, tem que jogar mais, assim, que me surpreendeu bastante. E a gente tem que jogar a expansão também, né? Porque Sim. ele já tem expansões. A gente tá com a expansão aqui que a gente não jogou, a expansão, ela adiciona algumas variáveis em questão de fronteiras, né? Você, uh-huh. pode ter um mar perto, você pode ter parque de diversão, montanhas, e as coisas vão te dar benefícios conforme as suas funções. Então, é muito da hora conforme você vai colocando, você vai encaixando as coisas. Então, a gente também vai conhecer mais pra frente e comentar aqui no podcast como Isso funciona aí. A expansão. E tem mais uma primeira impressão pra falar aqui, né? Sim, primeira Manda impressão aí. Total, né? Que é o seguinte, todo mundo conhece tem como um cara... Tem uma notícia fúnebre. Editor, ô Simone, coloca aí uma música fúnebre. Cara, é o seguinte, eu não tenho mais Twilight Imperium terceira edição. Quem tá na live agora fica chocado, tipo, por favor. É o seguinte, eu quero adquirir no futuro a quarta edição. E o Twilight terceira edição, a gente não ia jogar tão recentemente assim, e eu não conseguiria passar ele assim por conta de desvalorização, e tinha jogos que eu podia trocar e conhecer. E eu troquei com um dos nossos ouvintes, né? O policial lá que fez você passar com os repórteres. Cara, é verdade, deixa eu comentar isso. Comenta a história desse jogo. Eu fui trocar o jogo com ele, e ele trabalha num órgão público aí, onde tá rolando toda a parte política aqui no Brasil, né? Não vou falar certamente o nome, mas eu fui lá. Mas Curitiba, entendeu? Fica em Curitiba e tem toda coisa com o Lila, sabe, né? O Lila. Pra não falar. O Molusco, tá ligado? O Molusco lá. Enfim. É o João e Gino pra Vamos você. Vamos trocar em tal lugar onde eu vou estar aqui, porque ele não mora em Curitiba, ele veio pra cá pra trabalhar e tal. E eu fui trocar. Mas eu fui trocar com ele lá e eu tava abraçado com uma caixa, com uma sacola grande, transparente de Twilight Imperium, né? E tava um monte de repórter, assim, um monte de gente passando tirando foto da. Esperando do lugar. As manifestações. Exatamente. Né? E eu tava na faixa de Gaza, querendo trocar o jogo. E que eu só fui trocar o jogo. Aí eu falei assim: desce uma porrada lá, gente, abraçando Twilight Imperium. Gente, eu só vim aqui só pra trocar o jogo. Eu acabei trocando lá e peguei o... Eu falei aqui antes que você perdeu a oportunidade de falar que você ia doar o jogo pro Lila jogar, né? É, seria uma boa, né? Mas enfim. Você não acha que ele pode ser o nosso próximo convidado, talvez? Gente, sem política. Eu troquei o meu Twilight Imperium por um Battle Lore, a segunda edição da Fantasy Flight. Ele é um jogo de duelos entre duas pessoas. Ele tem todo o lance de você ter um jogo tático de miniaturas. Pra quem não conhece... Ele é um memoir versão fantasia. Ele é um memoir no universo de Terrinoff, do universo de Runebound, que a Fantasy Flight tem com Descent, com Rune Wars e outras coisas assim. E o lance dele é justamente, duelo entre dois jogadores, onde você tem um mapa enorme, maior que até mesmo que do próprio memoir. Uhum. E ele tem umas variantes até diferentes, em questão de você montar o cenário, cada um monta o cenário conforme o seu favor. Você tem um tabuleiro, onde você tem três sessões, depois você monta o mapa, você monta a configuração do jogo, você tem uma carta de comando, você ativa as unidades conforme as posições ou conforme o tipo delas. Então, você vai tentando vencer o adversário e quem fizer 16 pontos, vence a partida. Ele é um jogo necessariamente de você montar o exército e tentar bater na galera do outro lado, sabe? Você bater no seu adversário. Então, de um lado você vai ter os Lords da Khan, né, que são os bonzinhos dessa história, e do outro lado você tem os demônios sedentos por sangue do outro lado da história do Battle Lore em si. E cara, miniaturas legais, a parte de mecânica dele é bem simples, assim, você usa a carta de comando e ela vai te dizer sua ação. Isso, aí você pode escolher qual unidade você quer ativar, se faz um movimento e se possivelmente você pode fazer um ataque. Aí você escolhe outra carta, outra unidade, se tiver mais como ativá-las, você faz a mesma coisa e passa o turno e você faz a sua renovação. Isso. Ali. E você vai alternando entre os jogadores, se posicionando estrategicamente no tabuleiro, até vencer. E cara, muito legal. Se você depende da carta de comando pra dar o comando, você fica um pouco travado, refém da sorte das cartas. Totalmente. Ele tem muito fator de sorte. E tem um fator que a Jéssica vai comentar agora. Depende do perfil do jogador. Assim, não é dele. É um fator que me impede de gostar desse tipo de jogo. Porque ele é um jogo longo, ele não é rapidinho, assim. Tipo, você fica. O setup dele é demorado, você tem que escolher a sua estratégia ali. Você é um comandante de guerra, entendeu? Você vai ter um deck de estratégia. E nessas cartas você diz onde fica seu exército e qual vai ser o seu melhor recurso pra ganhar aquele jogo, entendeu? Ele vai te dar meio que um bônus ali pra fazer pontos de vitória, dependendo da sua estratégia. Você tem que controlar certas regiões, você tem que dominar tal lugar e você tem que fazer várias coisas. Isso aí vai depender da carta que você escolheu ali de comando. E aí ele tem o fator de sorte, que você meio que sorteia, embaralha e pega os componentes que vão estar no seu exército. Então, quem vão ser os combatentes, né? São, acho que, 6 personagens pra cada lado, não é? São 6 tipos de unidades, tipos de unidades, unidade exatamente. Que é, tipo, uma infantaria melee, uma infantaria de longa distância, aí você tem uma cavalaria, você tem uma unidade elite, não, você tem uma unidade especial e uma unidade elite, que é... Que exemplo, é tipo um boss, assim, entendeu? Tipo, um mini boss, ele é bem roubado. Só que o que me... Enfim, que não me deixou muito gostando desse jogo é justamente isso. Ele demora pra você colocar tudo na mesa, ele demora pra terminar. E quando termina, você fica tipo... É, perdi. Ele é um jogo assim que o final dele não é tão... Ele é um mais pouco broxante, digamos. Ele é mais o durante não do que o final. Não tem o drama do final. Não tem o clímax. Porque se você faz ponto, você ganha. Mas o clímax de você ver as situações engraçadas, você tentar atacar a unidade e se ferrar. Então, ele é mais assim. Pra galera que gosta de jogos com fator sorte, e um beijo pra você. Que nossa, você ele é totalmente sorte, porque você tem a sorte ali de pegar uma campanha legal. É, não é, é até assim, porque você rola dado. Não, né? Na verdade é assim, ó. É que tudo nele é basicamente sorte. Você tem a sorte de selecionar uma campanha legal, e aí você tem a sorte de pegar uma unidade que vai te dar o bônus daquela campanha que eu já me ferrei quando eu joguei. A campanha parece que é contínuo, na verdade é o cenário, né? Do cenário, desculpa, exatamente. É porque campanha em guerra também tem outro nome, é verdade. Mas, então, por exemplo, o que aconteceu comigo, eu dei azar em todos os fatores de sorte do jogo, entendeu? Porque o cenário que eu peguei não bateu com as unidades que eu tinha em campo pra jogar, e aí as cartas de comando que vinham não ativavam minhas melhores unidades, e aí você foi fazendo ponto e ponto, porque o seu cenário te dava o bônus e o meu eu fiquei bloqueada. Então foi assim, um jogo que, tipo, começou médio e... Acabou. Foi tipo eu jogando Eclipse. Exato. E eu virei um meme. Cara, o Xande ficou assim no canto. E as minhas unidades também ficaram no canto do mapa. Todo mundo fiquei travado no canto. Sabe aquele negócio que o Zabuza sempre fala jogando, que ele é o NPC quando ele tá perdendo? Exato, é a Jéssica nesse fui jogo. Eu, só que eu não fico chorando depois. Então, vamos encerrar nosso podcast aqui. Galera, essa foi a nossa primeira experiência de gravar o podcast ao vivo. Espero que vocês tenham gostado. A gente não tem como acompanhar todo o chat. Teria que ter mais uma pessoa ali da equipe acompanhando e tal. Mas o que a gente consegue encaixar aqui que seja mais relevante, a gente coloca aqui pra comentar, pra acrescentar o podcast. Então, todo comentário é bem-vindo. Agradeço a todo mundo que acompanha a gente também no formato de áudio, né? Quem for escutar vai ver a magia da edição. Eu vou lançar esse podcast amanhã. Então, acho que amanhã à tarde ela tá disponível lá no feed pra vocês. Amanhã, no dia 12/4, né? Quinta-feira. Tinha. Eu acho que é um dos podcasts mais rápidos que a gente gravou e lançou. Porque geralmente a gente leva uma semana. Eu acho que os mais rápidos são os news, porque eu gravo e os dois mas é depois. Que assim, news é só pessoa, news, né? É. Aqui somos nós três falando sobre um monte de jogo. A ideia é de a gente fazer a gravação ao vivo. Por enquanto, a gente não vai fazer todas as gravações ao vivo. Ao vivo? Né? Ao vivo? Ao vivaços? Ao vivaço. Plurals. Plurals. Uma vez por mês a gente vai fazer uma gravação aqui ao vivo. Certo? Esse vai ser o podcast número 53. O 54 vai ser um podcast do Board Lab, que a gente já gravou. Né? Aguardem. Aguardem, ficou muito show. Foi muito bom. Sim. E... Dá fome. Dá fome. É, ouçam depois de comer. Não. Spoiler. Só tô avisando. Isso não é spoiler, isso é teaser. Do sábado. É. A Marvel sabe bem o que é spoiler teaser. É verdade. Mas é isso, gente. Obrigado a todos que comentaram. Um abraço, um beijo no coração. É, lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos padrinhos, que ajuda a gente a produzir conteúdos como esse, o podcast, os vídeos também aqui no canal. Inclusive, galera que tá ajudando, ó, esse microfone aqui... É graças a vocês. É um microfone novo, apesar de ser um pouquinho mais baixo, mas na edição a gente faz uma compensação. O nivelamento. O agradecimento especial desse podcast vai pro nosso padrinho, Bruno Fonseca, o Bruno Pinduca. Beijo. Beijo pra você, Bruno. Seja tão incrível como o Bruno. E acesse lá o padrim.com.br/jogatinabg. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo mensal. A gente agradece do fundo do coração. E só um recado meio importante. É que a nossa próxima setup que a gente vai fazer ao vivo aqui no YouTube. A gente fez lá no nosso grupo dos padrinhos. Calma aí, mas o que é o setup? Setup é o seguinte. É um vídeo que a gente faz mensalmente para mostrar como tá nossas campanhas, como tá nossas entregas de conteúdo e para mostrar onde a gente gastou tal coisa, pra gente mostrar a nossa transparência em relação nossa campanha. E outra coisa muito importante é o sorteio. Exatamente. A gente faz o sorteio do joguinho lá pros nossos padrinhos a partir de R$15, padrinho de platina. Ué! Né? Jogatina de platina, que a gente colocou o nome, então... Isso, sim. Você aí que está nos ouvindo em podcast. Esse podcast foi gravado ao vivo lá no nosso YouTube, que está sendo alimentado quase toda semana. Posso falar toda semana, Zabzeta? Pode, pode. Está sendo alimentado toda semana. Rolou o carimbo aqui do chefe, com vídeos novos, então passem lá pra conferir. Vocês também podem ficar por dentro do que a gente lança pelo Twitter, JogatinaBG, pelo que é lançado no News, pelo JogatinaBG News. Tanto no Twitter, tanto no Telegram. Exatamente. Quem não tiver Telegram, não conseguir acompanhar aí, você não está mais de fora. Segue lá no Twitter que você consegue receber todas as news ao vivaço. Fora isso, a gente também tá no Facebook, /JogatinaBG, uhum, e no Instagram. E se você não gravou todos eles, a gente tem o nosso site. Exatamente, jogatinabg.com.br, que lá tem todo o conteúdo, a gente vai alimentando conforme as coisas vão saindo. Sim. Você encontra um apanhado de tudo que a gente já fez. E se você quiser, por exemplo, dar um search lá, tipo, ah, quando é que eles falaram de tal jogo? Você consegue. Exatamente. Então, agora sim, a gente encerra aqui mais uma edição do nosso podcast. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou ao vivo e todo mundo que comenta e vai escutar no futuro lá na versão MP3 editada por mim, no futuro. Que não vai ser só converter MP3, não? Não, não vai ter um botãozinho, infelizmente. Não, infelizmente, né? É igual, cara, imagina as gagueiras ao vivo, assim. Essas vai e volta, e você pulou um pedaço e volta, é isso. Vou aí. Vou mostrar como funciona. Obrigado, Jéssica, obrigado, Xande. Oh, valeu. Obrigado. Então é isso, gente, fica por aqui. Um beijo e até o próximo turno.